minha vez sai. Agradeço ao pai por poder viver do meu trabalho. Ganha meu cascai. E de ponta a ponta, faço por amor, mas também quero um Zé cortado na conta. E favela sorrir, família festejar, a multidão subir, só pra me ver tocar. Pra nós se divertir, pra nós comemorar. Som do bom swing, bamba é o que não vai faltar. Lá se for os dias de lamento e só, choro e suor, vários sangue suga ao redor. Coração vira concreto, 10 anos de labuta pra tentar fazer isso dar certo. Fui independentemente inconsequente, ciente que os inocentes morreriam antes do pôr do sol. Me mantive eloquente, crente que pra ir pra frente eu tinha que ser sustenido e não bemol. Entendido, fui atrás do meu, busquei o que é meu e quem se perdeu. Só lamento eu me encontrei, no caminho que trilhei, vários perreios passei. Mas independente do sufoco, enfim eu vinguei. Tô no jogo, minha vez chegou, chocolate em minha gosto. Sem saque, porque esse é meu lugar. Me dá licença que eu quero passar. Vai, senso aqui, sai da pista, libera o fluxo, show chegar, seja como for, sai, porque meu carnaval vai passar. Dei certo e fui, avisei, só não viu quem não quis. Eu não subo de rabeira, dirijo minha diretriz. Suei, lutei, sorri, chorei, às vezes fraquejei. Errei, caí, corri, cheguei, então comemorei. Um brinde, boto o copo pro alto pra sorrir comigo. Ofereço aos meus amigos cada passo que eu dei. Herdei dos mestres a pura mandinga, malícia, malandragem de um ritmista, poemas de um compositor, versos de um bom rimador, melodia de um bom velho aguarda vanguardista, revista, TV, da hora, chama nós de novo. Mas o que me emociona mesmo é a voz do meu povo, cantando cada palavra em um só coração. Se cê não sabe, esse é o segredo da minha canção. Essa é pra vocês, essa é por vocês, graças a vocês, hoje chegou minha vez. Quem for vir, vem, quem não for, a chinela, senão meu bonde te atropela. Me dá licença que eu quero passar. Me dá licença que eu quero passar. Me dá licença que eu quero passar. Me dá licença que eu quero passar. Chegar pesado.